Namastê. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, amigos, amigas, queridos e queridas ouvintes, sintonizados na Rádio Esotérica FM, no programa Lux Esotérica, que sempre está com vocês de segunda a sexta-feira, às 21h, seja ao vivo, seja em reapresentações dos nossos programas. Sempre estamos aqui levando temas do esoterismo, do ocultismo e principalmente da teosofia, como nós sempre temos enfatizado, ouvintes. A nossa proposta é sempre trazer o pensamento dos mestres do ocultismo oriental, os grandes Mahatmas, os mestres da sabedoria e da compaixão, que a partir de Madame Helena Petrovna Blavatsky iluminaram o Ocidente com uma série de iluminações, de informações que hoje em dia compõem o pensamento espiritual esotérico. E no dia de hoje nós estamos finalizando os nossos comentários sobre os temas do livro Fundamentos de Teosofia, de Gina Rajadasa. E nos próximos dias ainda serão reapresentados os primeiros programas dessa série, mas cronologicamente hoje estamos encerrando, ouvintes, com muita satisfação por termos trazido este maravilhoso livro para vocês, para vocês tomarem conhecimento da existência dele e das suas ideias. Livro esse que está à venda, continuará à venda na livraria da Levir, a loja esotérica virtual, e recomendo realmente muitíssimo a leitura por vocês, ouvintes, desse livro que realmente eleva a nossa consciência. E na conclusão do livro Fundamentos de Teosofia, Gina Rajadasa faz comentários verdadeiramente tocantes. Nos diz ele: numa rápida visão geral, vimos que a sabedoria antiga diz sobre o homem e o seu destino, sobre a natureza e sua mensagem, sobre Deus e sobre sua obra. Não existe nenhuma filosofia que possa igualar a teosofia no seu idealismo, no seu otimismo e sua ternura que tudo abrange. Ela revela ao intelecto um panorama tão estupendo das atividades da vida nos mundos visíveis e invisíveis que a mente humana primeiro fica estupefata e depois é enlevada com sua beleza encantadora. Acima de tudo, a sabedoria antiga não especula, ela fala com autoridade. Esses são os fatos eternos da natureza, dizem os instrutores da sabedoria. E eles nos pedem para viver uma vida de idealismo, porque não há outra vida possível para homens e mulheres sensatos que desejem agir à luz da verdade e não sobre a influência do erro. Mas o estudante de teosofia, confrontado com seu aparente dogmatismo, pode perguntar: como eu posso saber que tudo isso é verdade? E essa, ouvintes, é uma indagação que ninguém pode se furtar, porque aquele que está começando nessa encarnação a caminhada espiritual deve realmente ter um espírito de indagação profundo, principalmente para evitar as algemas do dogmatismo, do fanatismo e de todo tipo, ouvintes, de prisão mental, intelectual que possa limitar a sua busca. Mas, ao mesmo tempo, deve ele estar aberto para todo tipo de intuição, porque se ele trocar simplesmente a sua busca espiritual por uma dúvida incessante que jamais é preenchida por alguma conclusão, ele vai ficar tão perdido quanto aqueles que estão presos no fanatismo, né? E a respeito, ouvintes, da resposta a essa pergunta realmente fatídica, né? Como eu posso saber que tudo isso, né? Tantas informações que nós temos trazido, não só nessa série de programas, ouvintes, mas também mais de 470 programas que nós já fizemos, ouvintes, sobre isso, Jinaraja Dasa nos coloca. Há muitos tipos de conhecimento. O que os sentidos relatam, o que a mente vê, o que o coração concebe e o que a intuição sabe. Um ou outro desses, ou todos, são para o homem caminhos para a verdade. Cada um de acordo com seu temperamento. Não somos todos iguais, e o valor do mundo e de seus acontecimentos varia de acordo com o que queremos da vida. Como é a estrutura da mente e do coração do homem, assim é a sua visão da vida. E ele aqui, na verdade, está citando, ouvintes, o grande conhecimento dos sete temperamentos humanos, que foi objeto de nosso estudo, se eu não me engano, no ano passado nós fizemos aqui o estudo dos temperamentos humanos, aos quais nós recomendamos esses programas para vocês, principalmente quem está ouvindo o nosso programa nas gravações da Levir. Façam a busca aí, procure na página inicial a relação de programas Lux Esotérica e conheçam, ouvintes, essa verdadeira chave de interpretação das modalidades do pensamento humano, pois os sete raios são uma maneira realmente muito espiritual de nós percebermos como há pelo menos essas sete maneiras diferentes do ser humano se aproximar das realidades, né? A realidade do poder, do conhecimento, da filosofia, da arte, da ciência, da devoção, da magia ou da administração, são, ouvintes, os sete raios responsáveis por tipos diferentes de almas e que buscam a mesma verdade de maneiras diferentes. E nós temos que ter muito respeito pelas buscas diferenciadas das pessoas devido a isso. Mas Jinaraja Dasa vai além. Diz ele: o que é um fato para uma pessoa pode ser uma ilusão para outra, mas há um teste da verdade que é igual para todos. A verdade é o que compele. Um fato da natureza, uma vez olhado com honestidade e clareza, impele toda a nossa natureza a agir de acordo com ele. O fato pode pressionar rápida ou lentamente, mas o efeito da coisa que é sobre a mente é tal que ela nunca pode se libertar do poder daquela coisa. E mais, se o que a mente viu é uma visão da verdade e não uma ilusão, a visão cresce a cada dia, revelando horizontes cada vez mais amplos. Podem surgir muitas dúvidas, mas um milhão de dúvidas não consegue invalidar uma verdade. A alma que pensa que compreendeu a essência da verdade pode continuar lutando pacientemente, matando uma a uma as inúmeras dúvidas à medida que aparece. É, ouvintes, uma boa pedra de toque que nos indica Jinaraja Dasa, né? Ou seja, ao estudar essas temáticas espirituais, ouvintes, e nós devemos sempre buscar compará-las com a nossa experiência, com aquilo que acontece nas nossas vidas, e procurar, ouvinte, sempre um número cada vez maior de informações para que nós possamos tirar a nossa própria conclusão. O grande objetivo dos mestres orientais é que outros mestres apareçam sobre essa terra, ouvintes. Eles não desejam ser adorados, não desejam que sejam erguidas estátuas com o nome deles, nem que cultos, nem que cânticos, nem rituais sejam executados proferindo seus nomes, mas sim que o ser humano vá além. E quando Gina Rajadasa nos diz que a verdade compele, ouvintes, nós temos que buscar na nossa experiência, pois o ser humano, quando na tenridade, né, vê, ouve falar sobre o amor e lê os romances, assiste aos filmes, vê as novelas, né, pode imaginar, né, poxa vida, será que realmente existe esse amor? E é só, ouvintes, quando acontece a paixão, quando acontece o amor verdadeiro, às vezes que perdura por toda uma vida na existência de uma pessoa, é só naquele momento da experiência que o indivíduo passa então a saber que o amor existe. E depois ele vai poder comparar esse amor com os diversos níveis de amor, pois, como nós já dissemos aí em programas, há muitos programas atrás, ouvintes, os gregos tinham 9 palavras diferentes para todos os sentimentos distintos pelos quais nós usamos uma única palavra, que é a palavra amor. Então, quem já sentiu amor, ouvintes, na vida, sabe que há uma distinção entre o amor de pai, de mãe para filho, de parentes entre si, o amor entre duas pessoas que se casam, que noivam, que vivem uma vida juntos, o amor da amizade, o amor pela nação, pelo país, o amor por uma causa. Então são gradações diferentes, ouvintes, que vão se diferenciando até que o indivíduo chegue naquele amor cósmico, né, de que falam os espiritualistas, que é uma experiência que todo espiritualista deve um dia também buscar, ouvintes. E isso é verdade, amigos, com todas as verdades, todos os conhecimentos ocultos. Uma vez que nós passamos a compreender esses temas, nós devemos procurar experimentar, ouvintes. E como o Gina Rajadasa nos diz, quando uma coisa é verdadeira, ela nos movimenta, ela nos compele, ouvintes, a ter um sentimento, a ter um comportamento. Então, só as reais, ouvintes, as verdadeiras realidades do universo é que são capazes de movimentar o ser humano, e as leis espirituais também têm essa característica. Então, continua aqui Gina Rajadasa. Se essas numerosas verdades da teosofia são fatos da natureza, com o tempo todos perceberão que ela se comprova. Mais cedo ou mais tarde elas terão que entrar na estrutura do pensamento de cada pessoa, se ela pretende pensar verdadeiramente em conformidade com todos os fatos. Quando as faculdades necessárias à visão estiverem desenvolvidas, eles poderão ser vistos um a um, mas no estágio atual das limitações, não é para todos ver tudo, desde o trabalho do átomo até a realização da vontade, do Logos, né, do Verbo Divino, pelo sistema solar. À medida que a consciência do homem aumenta e diversas faculdades são acrescidas, cada vez mais fatos serão vistos, um a um, cada fato, no qual inicialmente apenas se crê, será visto por visão direta, e quem o vir confiará nele com uma certeza incontestável. Todos terão essa visão direta, mas a plena visão, em todo seu esplendor, chegará somente quando a alma se tornar o mestre de sabedoria. É aí, ouvintes, que está o grande objetivo de nós e tantos outros teósofos, ocultistas, rosacruzes, espíritas, iogues, uma pleia de amigos, de instrutores pelo mundo. Todos esses pregadores, ouvintes, das verdades esotéricas, na verdade, estão contribuindo para um objetivo, que é o surgimento de mais seres espiritualmente libertos nesse planeta, seres iluminados. Então, a diferença, amigos, entre uma pessoa que só conhece as teorias esotéricas e aquela que sabe, que conhece, ouvintes, a realidade, está na vivência, na iluminação verdadeira que acontece só no íntimo de cada ser humano. Isso é uma coisa intransferível, e só quando o indivíduo é um mestre, quando ele tem sabedoria, que nunca é demasiado enfatizar que sabedoria vem de sapere, né? Que vem de sabor, de experimentar as coisas, ouvintes, porque o verdadeiro sábio, ou como chamavam os gregos, o sofós, não é aquele que apenas sabe, ouvintes, é aquele que realmente conhece as coisas, e principalmente aquele que sabe fazer as coisas acontecer. E nos falou aqui Gina Rajadasa das limitações. Realmente, na humanidade hoje, há um pequeníssimo número de pessoas para as quais as realidades espirituais são fato, ou seja, através da clarividência, através da clareaudiência, através da projeção astral, através da meditação consciente, são poucas as pessoas que têm nesse momento essa percepção direta. Mas nós não devemos descartar as hipóteses teosóficas ou de outras escolas, ouvintes, nem mesmo as religiosas, simplesmente porque nós não temos ainda esses poderes. Porque é fato, ouvintes, isso hoje vem sendo cada vez mais pesquisado, mais revelado, o número de pessoas que nascem com clarividência, o número de pessoas que através da prática do yoga acabam se iluminando, acabam desenvolvendo as percepções ocultas, é cada vez maior. Então, virá o dia, ouvintes, em que o que hoje é exceção, no futuro será a regra. Ou seja, mais e mais pessoas poderão vivenciar diretamente as realidades espirituais. E, como diz aqui Gina Rajadasa, até esse dia, cada um de nós pode, pelo menos, agir à luz da visão da verdade que tiver. Se ao menos compreendermos que não somente os cinco sentidos e a mente são as avenidas da visão, mas também são as aspirações, a imaginação, nosso amor refinado e nosso espírito de sacrifício, a verdade entrará em nossas naturezas por muitas avenidas que agora estão bloqueadas por nós mesmos. A vida é algo maior do que pode ser conhecido por um único instrumento de cognição, a mente. A mente é um instrumento útil para registrar fatos, mas é muito limitada para nos dar visão. E esse, ouvintes, é realmente uma limitação que as pessoas precisam transcender, ultrapassar através da vivência espiritual. E que a mente não é a única forma de compreensão. Na verdade, o nosso corpo é compreensão, a nossa ação é compreensão, a nossa emoção, o nosso sentimento são maneiras de compreender. Quando nós sentimos verdadeiramente qualquer coisa, positiva ou negativa, é, na verdade, conhecimento. E as imagens, os conhecimentos, as informações que estão na nossa mente são também uma forma de ver. Mas nós precisamos ainda desenvolver as formas superiores de conhecimento, como a intuição, como a vontade espiritual. São ainda caminhos, ouvintes, que a maior parte das pessoas ainda tem que percorrer. E Gina Rajadasa continua: se o investigador deseja comprovar uma a uma as verdades da teosofia, não há caminho mais seguro do que pôr em prática uma grande verdade que ele pode aceitar prontamente. É a verdade da fraternidade. Deixe uma pessoa lembrar-se de que uma outra é como ela, que a mesma vida da natureza flui em ambas, que o que é difícil para ela é difícil para outra também. Deixa ao olhar seu vizinho dizer: sou eu mesma num espectro até agora desconhecido por mim. Deixa estudar pacientemente aquela misteriosa parte dela que existe fora dela. Então, deixa ver se, crescendo em caridade e resignação, ela não estará misteriosamente impelida a descobrir sobre o homem e sobre Deus verdades de cuja existência ela não sabia. A ação amorosa é a sabedoria divina em ação. E quem quer que haja com amor, chegará inevitavelmente à sabedoria. É, ouvintes, uma compreensão muito profunda que nos traz Gina Rajadasa, ou seja, o sentimento fraterno, o sentimento de abertura para o nosso semelhante, a postura perante a vida de uma forma amorosa é, ouvintes, uma ferramenta também de descoberta dos valores, dos princípios espirituais, né? Ou seja, todos os seres iluminados, todos os instrutores do mundo nesse planeta, todos sem exceção viveram e pregaram a sabedoria entre todos os seres, não só entre nós seres humanos, mas com todos os seres viventes da natureza. E isso está nos ensinamentos do Cristo, que naturalmente pregou que nós nos amássemos, ouvintes, como ele nos amou, e que nós amássemos o nosso semelhante como a nós mesmos, e que nós amássemos a Deus sobre todas as coisas e com todas as nossas forças. Porque o amor, ouvintes, é uma outra maneira de compreender. Nós falamos dele aqui de uma outra forma quando nós enfatizamos a consciência búdica, ouvintes, que nós ainda não temos, ou se temos é ainda muito fragmentária, apenas relances da intuição às vezes aparece na nossa emoção, porque o corpo astral, o corpo emocional, vai um dia ser conectado com o corpo búdico, mas a postura amorosa, ouvintes, vai nos levar realmente à sabedoria, como disse Jinaraja Das. Então, no budismo há esse conhecimento na forma de uma frase que nos diz que os atos de gentileza, ouvintes, de caridade, é que pavimentam o caminho para se atingir o nirvana. Então, ser gentil, ser amoroso e para conosco mesmo, com o nosso semelhante, é uma maneira, ouvintes, de abreviar a nossa ignorância, pois é uma luz que nós não enxergamos, ouvintes. O amor é uma iluminação muito maior do que os conhecimentos que nós temos no nosso cérebro, na nossa mente. E arremata aqui Jinaraja Das. Essa é a maneira mais segura de comprovar que as verdades da teosofia são reais e não belas criações do cérebro de algum filósofo. Se uma pessoa não conseguir acreditar em todos os ensinamentos da teosofia, que ela pelo menos haja conforme esses ensinamentos. Ela perceberá então que a palavra teosofia descreve uma maravilhosa realidade. E quando ela souber com toda a fibra de seu ser e em cada momento que tudo o que ela é, seu amor mais elevado, sua fé e sua oferenda mais plenas, é aquela realidade nela, e que separada dessa realidade ela não tem existência, então ela achará dentro de si um instrumento de conhecimentos com o qual ela pode descobrir tudo para si, pois a verdade de Deus está dentro da natureza do ser humano, não é um total estranho para ele, e sim sempre a companheira de seus sonhos. Porque o homem é divino, a sabedoria é sua herança. Na verdade, não apenas a sabedoria, também o poder de ousar, de sofrer, de conquistar, esse sentimento de vitória que traz consigo toda a alegria, é a dádiva da sabedoria antiga para todos os que a apreciam com carinho. São palavras, ouvintes, prens de muita sabedoria, pois Jinaraja Das, que dedicou toda a sua vida a divulgar esse tipo de conhecimento, ele mesmo, ouvintes, se realizou dentro de si, através da meditação, do yoga e pelo contato que ele teve com altos iniciados, inclusive com os próprios Mahatmas, ele comprovou muito. E, ouvintes, a sua compaixão de escrever, de dar palestras, de viajar pelo mundo, né? Inclusive pelo Brasil, por toda a América do Sul, divulgando esses ensinamentos, nos mostra que ele realmente realizou dentro de si esse conhecimento. E nós estamos sendo, ouvintes, paulatinamente convidados também a realizar isso. E vamos continuar fazendo mais alguns comentários a esse respeito, até de uma forma mais prática, no nosso segundo bloco do programa de hoje. Então convidamos a todos para permanecer conosco, mas enquanto eu faço aqui uma pequena pausa, nós estaremos uma vez mais convidando a todos os amigos e amigas que nos acompanham, que nos ouvem. Se você pode, se você quer nos ajudar, amigos, venham fazer parte aqui do número de associados da Levira, a loja esotérica virtual, que é com o seu apoio que nós temos condições de manter esse trabalho de pé e na esperança de expandi-lo cada vez mais, ouvintes, conforme o apoio de vocês vai aumentando. Então vamos ao intervalo e voltaremos já, ouvintes, com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Esotérica FM, irradiando força, poder e luz.

fazer aqui os nossos comentários finais sobre o livro Fundamentos de Teosofia. E no seu 16º capítulo, o próprio título do capítulo é um sumário do que há para finalizar esse conhecimento sobre esse magnífico livro, já que ele é denominado O Plano de Deus, que é a evolução. Realmente, nós temos percebido, amigos, que há uma aceleração na evolução da humanidade. Se nós percebermos, amigos, que no final dos anos 1900, haviam apenas 900 milhões de pessoas nesse planeta, se bem que o número é grande, mas se comparado, quando termina o século 20 e até os dias de hoje, ouvintes, de 1900 até este ano de 2014, já temos mais de 7 bilhões de pessoas sobre esse planeta. É incrível a aceleração do crescimento demográfico e como, ouvintes, as revoluções tecnológicas nos meios de transporte e principalmente nas telecomunicações estão fazendo acontecer um crescimento fenomenal da expansão da cultura humana, e nós vamos atingir mais cedo ou mais tarde aquele fenômeno de uma cultura global, ouvintes. Apesar de muitos temerem essa realidade, mas quando alguma coisa já acontece do outro lado do mundo, quase que instantaneamente o planeta todo já fica sabendo, o noticiário reporta, a internet transmite, a televisão mostra, e nós então, ouvintes, estamos numa teia de intercomunicação. E isso, ouvintes, vai ter implicações também no nível espiritual. Mas Gina Rajadas, aqui muito preocupado com as verdades fundamentais, ele puxa do seu baralho de grandes pensamentos cósmicos, ele puxa aqui a frase atribuída a Platão e que é cheia de significado, disse ele: Deus geometriza. E nesta frase temos a proclamação da sabedoria divina, de que existe um Deus do universo e que toda a natureza foi criada por ele conforme um plano. A ciência moderna, com sua doutrina da evolução, reconhece uma intenção na natureza, aqui no texto do Gina Rajadas, entre aspas, Mas essa intenção é para a maioria dos cientistas meramente o resultado da interação mecânica de forças naturais e não justifica de maneira alguma a crença num Criador. Apenas um ou outro cientista está disposto a reconhecer que a estrutura do universo revela a mente de um puro matemático, do grande arquiteto do universo. E se nós formos nos ater, ouvintes, às instruções mais profundas da própria teosofia, Deus, na verdade, não é um criador, mas sim ele, e essa figura de linguagem que visa a nossa compreensão, às vezes cria uma certa dicotomia, certos problemas na cabeça das pessoas, porque há essa separação, se há o Criador, então deve haver a criatura, que o Criador é superior à sua criação. E isso, ouvintes, não é uma verdade do ponto de vista dos ensinamentos mais profundos. Apesar de haver a licença poética que obviamente Gina Rajadasa usa aqui para escrever o seu texto, mas a teosofia nos fala do princípio da emanação, ou seja, Deus, o Logos solar, o verbo que no princípio existia e que deu origem a esse sistema solar onde nós estamos, ouvintes, ele emana de si a sua substância e nós somos a sua substância, nós estamos unidos a ele e ele está unido a nós somos ele. E ele, obviamente, tem uma parcela de si em cada um de nós. Então não há, ouvintes, a separação entre criador e criatura, mas sim uma única substância que se projeta e, na verdade, o criador ou o emanador está nos convidando a sermos também criadores, a sermos emanadores. Nós já inconscientemente já o somos, né? Mas também diz aqui Gina Rajadas, a sabedoria antiga proclama sem hesitar que cada parte do esquema da natureza reflete o plano da mente divina, o plano de Deus que é a evolução. Ele não é mecânico. O que parece uma combinação fortuita de átomos é a resultante vetorial das energias do Logos, do Verbo de Deus, e sua quantidade e a direção de seus movimentos são determinadas por ele a cada momento. Para a nossa mente moderna, é difícil imaginar nosso sistema solar como um organismo vivo, mas é exatamente isso. No espaço, a esfera cujo centro é o Sol e cujo raio é a distância do centro até o planeta transplutoniano, né? Chamado planeta X, um planeta ainda obviamente não descoberto pela ciência. Tudo isso, ouvintes, do centro do Sol até o planeta mais distante, isso é o corpo físico de Deus, né? Do Verbo Divino. E sua mente dirige todas as atividades dentro desta vasta esfera. A magnitude dessa mente desconcerta a imaginação humana. Ao estudarmos a criação, conseguimos ter apenas alguns poucos vislumbres aqui e acolá de suas maravilhas. Olhando-se para a mente com o coração, ela aparece com amor infinito. Observando-a com a imaginação artística desenvolvida, ela é beleza infinita. A questão, ouvintes, das dimensões, né, do universo, nem sequer, ouvintes, o próprio sistema solar, que é uma fagulha, é um grão de areia dentro da nossa própria galáxia, que tem bilhões e bilhões de estrelas, nem a vida no nosso sistema solar nós não conseguimos compreender, pois nós somos compostos, ouvintes, de matéria que foi sintetizada em estrelas que hoje não mais existem. E por trás da nossa estrela, que nós chamamos de Sol, está uma grande consciência espiritual, e ela é que é a emanadora da nossa própria consciência. Nós estamos vivendo nessa consciência, nos movendo nessa consciência. E, ouvintes, essa impressão que nós temos de ter um livre-arbítrio infinito, né? Muitas pessoas podem até imaginar, e muitos autores aí da ficção científica, que nós poderíamos explodir ou até implodir esse planeta, como às vezes a gente faz aí com um prédio, com uma ponte, se coloca dinamite ali, joga tudo no chão. Isso, ouvintes, jamais vai acontecer com a vida desse planeta, porque o livre-arbítrio do ser humano termina quando começa o livre-arbítrio de seres muito acima de nós, ouvintes. Esse planeta não pertence à humanidade. mas sim a todos os seres que nele evoluem, que são trilhões e trilhões de seres, desde os átomos, desde as bactérias, desde os elementais, os anjos, os arcanjos, os animais, os vegetais, os seres humanos, seres que nós conhecemos e que não conhecemos, seres que nós vemos e aqueles que nós não vemos. Todos têm, ouvintes, a licença, a garantia de que todos nós somos filhos de Deus e que nós realmente vivemos aqui para evoluir. E o que está faltando na nossa ciência, ouvintes, aqui, pouco a pouco vai se ajustar e enxergar por trás de todos esses processos a inteligência, ouvintes, guiando todo esse processo. Os átomos não se trombam por acaso, os átomos não se reconhecem ou se rejeitam por acaso, ouvintes, assim como a seleção das espécies não é simplesmente uma lei cega que adapta a vida ao mais forte, ao mais inteligente, ao mais bem adaptado. Em realidade, há leis muito mais profundas por trás desse processo que nós, obviamente, não podemos compreender ainda com a nossa mente limitada. E então é preciso que aconteça o amor divino, que vai ser, ouvintes, uma garantia de que nós poderemos um dia atingir a compreensão desses princípios que os mestres espirituais já realizam como uma realidade. E muitos se perguntam, mas os mestres existem mesmo? E, ouvintes, aquele que quiser responder essa pergunta e ter certeza absoluta de que eles existem, vai ter que fazer uma peregrinação, não só exterior, andando atrás, ouvintes, das informações acerca disso, mas uma viagem interior. Aí é que está, ouvintes, o grande desafio. Pois, ao mesmo tempo que a ciência está tentando conquistar o espaço infinito, mandando espaçonaves, mandando satélites, sondas, né, que estão pousando nos planetas do nosso sistema solar e até mais recentemente até já orbitando, pousando em cometas que estão em movimento ao redor do Sol. Nós, ouvintes, estamos, do ponto de vista externo, voltando para o universo. Mas quem quiser responder para si mesmo, o mestre existe ou não? Será que isso não é balela de quem escreve livro para vender papel com tinta para tomar o meu dinheiro? Aí, ouvintes, vocês vão ter que fazer a viagem das viagens, que acontece sem sair do lugar. Quando você medita, quando você ora, quando você vai fundo dentro do que é o seu próprio ser, e isso não leva apenas um dia, mas é uma experiência para toda a vida e, quiçá, não só para essa única vida. E os ensinamentos teosóficos, ouvintes, nos ensinam que esse plano da evolução, ele se manifesta em tudo que há na natureza. Então, se o átomo, ouvintes, tem uma composição química, tem um peso atômico que dá certas características dele se ligar ou não com outros átomos, com outras substâncias químicas, essas leis químicas, ouvintes, são expressões também de verdades espirituais. Daí, ouvintes, que nasceu no desaparecido continente da Atlântida a ciência da alquimia. Isso está dito numa nota de rodapé de A Doutrina Secreta de Madame Blavatsky, mas o fato que a palavra naquela época não era essa, mas o núcleo do termo alquimia, né, da palavra alquimia, que é Kem, né, era o nome que os antigos egípcios usavam para chamar a sua própria terra. A velha terra de Kem, a terra negra do Egito, foi o repositório de conhecimentos dessa civilização que já não existe mais, que é a civilização Atlante. Mas os Atlantes eram as nossas próprias almas ouvintes que estavam lá encarnadas. Então a Atlântida ainda está aqui porque nós nos reencarnamos de novo, vindo daquelas vidas na Atlântida, no Egito, na Índia, na Mongólia, nas Arábias, na África. Por todo o planeta nós já nos encarnamos diversas vezes, ouvintes. E até o dia nós faremos esse processo de nascer e renascer, até que nós nos atinemos com as leis por trás desses processos. E aqui no livro do Gina Rajadas, ele faz um sumário dessas leis, ouvintes, que se manifestam como a geometria sagrada, como a beleza das formas da natureza, né, e tudo mais, né? Quando Gina Rajadas sumariza os princípios que ocorrem na evolução, ele nos diz: primeiro, a divina consciência se vela como vida e matéria, ou seja, o que era puro espírito está, ouvintes, embebido, está investido naquilo que nós pensamos que é não animado, que é a matéria. Segundo, a forma morre para liberar a vida. A vida retorna numa forma melhor organizada. É assim, ouvintes, o processo cíclico da natureza. Então, vida e morte são os dois lados de uma mesma moeda. E tudo, ouvintes, na verdade, não está vivendo ou morrendo, mas sim tudo está se transformando. A transformação é a grande regra da natureza. Terceiro, construção geométrica de todas as formas visíveis e invisíveis. Realmente, ouvintes, princípios matemáticos de proporção estão presentes em todas as dimensões, mesmo no átomo, mesmo nas plantas, nos animais, no nosso corpo e na nossa mente, que nós não enxergamos, mas que também é substância. Tudo está regido por leis de equilíbrio, por leis geométricas e matemáticas. Quarto ponto, toda construção ocorre conforme um modelo arquetípico que está no alto, ou seja, na consciência de Deus, ouvintes, está a nossa vida. Se nós pudéssemos perceber que nada, ouvintes, que está ao nosso redor existe sem ter sido concebido na mente divina, nós faríamos um favor para nós mesmos, para reconhecer que nós não podemos realmente criar nada novo. Nós podemos recombinar as coisas, mas aquilo que é importante, ouvintes, existiu primariamente na mente de Deus, e nós só estamos aqui para cumprir os desígnios de Deus e fazer os planos que estão na mente de Deus acontecer. Aliás, essa é a grande diferença entre o ser humano e os anjos. Apesar de nós termos chispas divinas basicamente idênticas, O anjo não tem essa noção ilusória de que nós temos, né? O ser humano tem uma visão que ele tem um livre-arbítrio, que ele imagina, né, que ele pode levantar, pegar um pedaço de ferro e quebrar o computador, quebrar a impressora, puxar o fio do telefone, derrubar o fio da internet, sair quebrando tudo, matar alguém lá na esquina e quem sabe até mesmo se matar, e que isso tudo está valendo como se não houvesse leis, não houvesse princípios universais, nós fôssemos uma entidade livre no universo. Na verdade, nós somos seres integrados com o universo. Quanto mais rapidamente nós percebermos isso, e os anjos são integrados com o próprio pensamento divino, por isso é que se descrevem os anjos como mensageiros de Deus, porque eles vêm do alto para comandar os espíritos da natureza, os gnomos, os silfos, as ondinas, né, a pleiade de espíritos da natureza, para construir as plantas, fazer os minerais se desenvolverem e a terra se modificar de acordo com o plano divino. Então os anjos percebem que há essas ideias, esses arquétipos, né, sublimes, que vêm da mente de Deus. Agora, o ser humano está embotado para isso, e justamente o que diferencia o homem comum do mestre é que o mestre também percebe essa sinfonia universal dos planos divinos e passa a ser alguém que contribui para o esclarecimento dos outros seres humanos, vivendo uma vida de amor, uma vida de instrução, uma vida de caridade, uma vida que se doa para o outro. Mas há mais pontos aqui. Quinto ponto: o homem fortalece seu centro através do egoísmo. Ele irradia a partir de seu centro através do autossacrifício. São, ouvintes, os dois movimentos que nós fazemos diariamente, ou seja, e por isso é que o perdão é a grande lei dos espiritualistas, porque quando nós somos verdadeiramente seres espiritualistas, quando nós vemos uma pessoa errando, uma pessoa sendo egoísta, nós temos que dar 100% de perdão para essa pessoa, porque esse egoísmo, ouvintes, é que cria com o tempo, com a evolução, o fortalecimento dos veículos, né, exteriormente, né, na sua parte externa, veículos esses que um dia, quando o indivíduo começar a irradiar de dentro de si, ele então vai passar a manifestar o seu lado espiritual, se sacrificando pelos outros. Então, nós sabemos, nós temos essa experiência, que é de todo ser humano, na nossa família. Nós só estamos aqui porque o nosso pai e a nossa mãe anularam o seu princípio de egoísmo e nos criaram. A nossa mãe, dentro dela mesma, nos criou, nós tomamos a matéria das nossas mães, e pelo alto sacrifício que nossos pais fizeram, nós estamos aqui. E quanto mais alto sacrifício o indivíduo demonstra, mais espiritualidade ele acaba demonstrando. Mas esse alto sacrifício só pode se manifestar por meio de um corpo, de uma emoção, de uma mente que se formou, e ela se forma, sim, através do egoísmo. O que é necessário aqui é equilíbrio. E o sexto ponto: a vida divina existe em todas as coisas. Mineral, planta, animal, homem, anjo, não como sendo menos ou mais, e sim como divindade perfeita. Ou seja, todos os seres têm a sua medida de manifestação da própria divindade. E conforme o homem evolui, ouvintes, naquilo que Gina Rajadasa diz aqui, na escola da vida eterna, o comportamento se modifica. O homem pouco evoluído, né, o selvagem, ele diz para si mesmo: eu quero isso. E assim, ouvintes, é que infelizmente é a maioria da humanidade, pelejando pelas coisas ilusórias, brigando, guerreando, furtando e subtraindo da coletividade as coisas, né? Sendo egoísta. O homem civilizado, ele tem uma outra frase pela qual ele seguia, que é: vamos compartilhar, né? O homem espiritual vai além. Ele diz: eu te ajudarei. A pessoa que ajuda, que é solidária, que é fraterna, já está no nível da espiritualidade. E o discípulo que está finalizando a evolução humana, ele diz: eu faço tudo em seu nome. Em nome de Deus, em nome do seu mestre, ele se entrega totalmente à obra divina e passa a viver como ser espiritual até que ele atinja o grau de mestre. Como disse o Mestre Jesus: eu e o Pai somos um. Então o Mestre diz: não eu, e sim o Pai. E é a esse objetivo, ouvintes, que todos os espiritualistas desejam que nós possamos um dia atingir. Você, eu, todas as pessoas, todos os seres que estão evoluindo nesse planeta, que nós possamos viver não para nós, mas para conhecer a mente divina, e que nós possamos ocupar o nosso lugar nesse planeta e no universo, ouvintes, abrilhantando, embelezando e espiritualizando a nossa natureza, o nosso meio ambiente, e sendo útil para todos e para tudo. Então, são com essas palavras, ouvintes, que nós encerramos esses estudos do livro de Gina Rajadasa, mas é realmente um trabalho muito imperfeito. Então, a sua leitura, a sua reflexão sobre o livro é muito necessária, ouvintes, e convidamos, então, por último, que vocês leiam com muito carinho e pesquisem e meditem muito a respeito das suas frases, dos seus pensamentos, porque é um livro prenhe de muitas verdades espirituais. E finalizamos, ouvintes, pelo adiantado da hora, mais um programa Lux Esotérica, imaginando ter realmente sido interessante para vocês, assim como foi para nós revisitar esse livro de Gina Rajadasa, que eu li pela primeira vez há mais de 20 anos atrás, ainda na edição da editora Pensamento, que agora foi reeditado pela editora Teosófica. Muito gratamente, estamos muito felizes por mais essa contribuição para a evolução espiritual que a nossa querida editora Teosófica fez, reeditando Fundamentos de Teosofia de Gina Rajadasa. Então, ouvintes, para finalizar, vamos nos concentrar nas palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita em nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja, que a luz esotérica brilhe cada vez mais no coração de todos vocês. É para isso que existe esse programa, está terminando aqui mais uma edição, e quando nós retornarmos ao vivo no mês de outubro, nós vamos trazer mais uma nova edição em cima de mais uma obra de teosofia, de sabedoria divina, e vocês estão convidados para nos acompanharem quando isso acontecer. Até lá, nós teremos aqui reapresentações dos programas que nós gravamos sobre o Fundamentos de Teosofia. Então, fiquem com Deus, fiquem na sabedoria, ouvintes, tendo uma boa noite, um bom descanso e com a musicalidade sempre, durante todo o dia aqui, a música da nova era aqui na Rádio Esotérica FM. E aqui de Osmar de Carvalho, coordenador da Levir, enviamos a todos vocês nosso muito obrigado, nosso caloroso, afetuoso, fraternal abraço para todos vocês. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica, amigos e amigas. Até lá!